Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como nesse preciso momento que vocês estão ouvindo isso, eu estou viajando, não sei nem se eu vou estar na Colômbia, na Romênia, não tem as datas certas. Então, deixei pronta essa gravação, que infelizmente não vai poder, nós não estamos podendo seguir a ordem daquilo que eu mesmo tinha planejado, porque houve tantas novidades aí, debate com o Duguinho, curso de metafísica. Não? Então, e mais estas viagens, tudo está conspirando contra o nosso programa. Mas tudo bem, tudo será retomado depois, vamos emendar tudo e não se perderá, vamos dizer, o senso de integridade da coisa. Então, hoje nós vamos partir aqui de uma pergunta que vai ser feita aqui pelo Moreno Garcia. Então, Moreno, diga a sua pergunta, mas fale bem alto para que a coisa chegue aqui. Eu acho que a pergunta é mais ou menos assim: como é que a gente... Mais alto, mais alto. Como é que a gente articula o conhecimento por presença, né, com a vida de estudos? Como é que a gente traz o conteúdo do que a gente estudou para a nossa vida diária, para as experiências que nos parecem mais insignificantes? Uhum. E se tem alguma diferença, além da diferença tipológica, entre um intelectual mais ativo, né, um intelectual que viaja, que gosta, sei lá, de fazer alpinismo, esquiar, navegar, e um intelectual que é mais recluso, que fica mais cercado dos livros, dos estudos? Bom, então, em primeiro lugar, vamos afastar essa segunda parte, porque, pela experiência, a gente vê que a atividade física, maior ou menor, é irrelevante. Você tem todas as possibilidades aí. E depois, pelo fato do camarada se deslocar mais, ver mais lugares, etc., etc., não quer dizer que ele esteja aproveitando mais, vamos dizer, da sua experiência muda, da sua percepção não verbal e assim por diante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em terceiro lugar, a diferença entre uma vida mais reclusa, uma vida mais ativa, digamos, não, nem sempre é uma questão de vocação ou de preferência pessoal. A gente pode ser obrigado a levar uma vida que não é bem aquele escolheu. Eu mesmo, que tive uma vida agitadíssima, eu gostaria de sentar na cadeira e ficar quietinho lá nessa vida ideal do scholar universitário americano, que entra numa daquelas cidadezinhas paradisíacas onde tem uma universidade, nunca mais sair de lá. Eu teria preferido isso, e no entanto a minha vida foi um rebuliço. Então, o negócio da expectativa muda, eu já disse que o termo expectativa não é certo, né? Porque a expectativa, afinal de contas, é um produto mental. Né? O mais certo seria dizer, vamos dizer, a percepção muda. Ou, se quiser, a percepção não verbal, o mais certo é não verbalizada. Então, os estudos sobre percepção e comunicação não verbal, eles começaram praticamente com Milton Erickson. Então, nas décadas de 50 e 60. É isso. E a imensidão de coisa que se descobriu sobre isso depois, eu acho que só esse aglomerado de fatos, ele tem já consequências filosóficas que são devastadoras, quer dizer, para toda a teoria do conhecimento que se desenvolveu na modernidade. Eu acho que praticamente não sobra nada de pé. Toda esta elaboração, desde Descartes até Kant e depois até mesmo com a fenomenologia do Husserl, ela se concentra, vamos dizer, no sujeito enquanto um ser que fala com ele mesmo. Quer dizer, se centra na consciência verbal do sujeito. Tá? Então, centrar-se no sujeito já é um erro. Quer dizer, se você parte do princípio de que o conhecimento é uma relação entre um sujeito e um objeto, é alguém que conhece algo que é conhecido, então, simplesmente, não há como nem mesmo começar a descrever o processo cognitivo só a partir do sujeito. Então, isso já é uma contradição. Eu acho que isso aí foi uma decisão tomada, quando Descartes toma essa decisão de, entre aspas, colocar tudo em parênteses, buscar um ponto de apoio, ele está buscando um ponto de apoio verbal, quer dizer, ele está buscando uma premissa, uma sentença que ele possa dizer, e que ele mesmo não tenha como refutar. Ora, acontece que, quando ele apresenta essa certeza que o eu tem de si mesmo, como sendo uma... que o eu pensante, portanto, o eu falante, tem de si mesmo, como existente no instante em que está pensando, isso não é uma certeza primária de maneira alguma, porque ela se baseia numa série de outras. Então, por exemplo, qual é a relação, vamos dizer, entre esse pensamento interior, vamos dizer, esse verbo mentis, não é isso? E a percepção sensível? Então, é mais do que claro que essa fala interior ela não é contínua. Não é isso? A maior parte do tempo não tem fala interior nenhuma. Você está recebendo percepções, está exercendo as suas funções, vamos dizer, corporais normais, respirando, vendo, sentindo, tendo sensações tácteis. Isso está acontecendo o tempo todo. E, vamos dizer, a fala interior é totalmente descontínua, não só é descontínua, como frequentemente, vamos dizer, incoerente, um pedaço é desconectado com o outro. E nem sempre você tem a certeza de que é você mesmo que está falando. Por exemplo, as coisas que nos dizem, vamos supor que alguém criticou você, falou mal de você, disse uma coisa desagradável, aquilo de certo modo ecoa na sua mente, mas o sujeito que falou não está mais ali, então é você mesmo, isso faz... Mas é uma espécie de teatro interior que ele está fazendo. Quando nós estamos com algum dilema moral, nós alternamos discursos de acusação e defesa, quer dizer, nós nos acusamos das coisas mais horríveis, tá certo? E justamente por isso ficamos com raiva e começamos a, vamos dizer, buscar razões para afirmar que somos nós que estamos certos. Quer dizer, tudo isso é uma fala interior. E... essa fala interior, é lógico que ela depende muito das percepções corporais que você está tendo. O próprio fato de que, veja, Descartes, para fazer essas meditações, ele se fechava, né? Era um quarto totalmente fechado, uma estufa, como chamava, tá certo? Um lugar aquecido, e ali ele ficava meditando. Ah, se uma coisa não tem nada a ver com a outra, por que ele precisava meditar na estufa? Por que não podia, meditar em cima de um cavalo ou nadando num rio? Quer dizer, que havia uma condição física necessária para que ele entrasse no estado de concentração para poder pensar. Então, essa situação física, não, certamente, é anterior às conclusões a que ele chegou. Não é isso? E se, para você pensar certas coisas, você precisa estar numa certa posição ou estar num certo lugar, você automaticamente você já está reconhecendo que o pensamento não é o dado primário. Isso. E se ele não é um dado primário, se ele vem de alguma coisa que o antecede, então como é que você vai buscar logo nele o fundamento de todo o conhecimento? Então aí, evidentemente, existe um deslocamento, uma paralaxe entre a situação real que o indivíduo está vivendo e a sequência de pensamentos dele. Quer dizer, a sequência parece totalmente desligada da condição física, mas então por que ele precisava dessa condição física para criar esses pensamentos? Então quer dizer que a história da experiência interior de René Descartes está muito mal contada, foi muito mal observada. E foi mal observada porque ele tentou o impossível. Quer dizer, por um lado, usar, vamos dizer, uma técnica autobiográfica, narrativa autobiográfica. Mas, por outro lado, ater-se somente aos pensamentos que lhe ocorreram. Ora, uma história de pensamento não é uma história contínua de maneira alguma. Entre um pensamento e outro tem mil acontecimentos, sensações, sentimentos, etc, etc. Então, quer dizer, o pensamento pode ser reconstruído logicamente, mas não narrativamente. Se você observar as tentativas mais modernas de reconstruir o pensamento narrativamente, como você observa, por exemplo, em Marcel Proust, ou naquele monólogo final da Molly Bloom no livro do James Joyce, Ulisses, você vê que este fluxo de consciência, entre aspas, é totalmente incoerente, ele é feito de associações de ideias que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, a reconstrução biográfica ou cronológica é uma coisa e a reconstrução lógica é outra. Então, Descartes já parte dessa confusão. Ele diz que vai fazer uma reconstrução autobiográfica, mas, ao mesmo tempo, ele quer apresentar isso como uma construção lógica. Então, é claro que isso não é possível. E eu acho estranho que tantos e tão bons leitores de René Descartes não tenham perseguido isso. Por exemplo, que eu saiba, se o primeiro que chamou a atenção para o fato de que as meditações de Filosofia Primeira eram uma autobiografia foi o Julián Marías, que é um sujeito especificamente interessado nesse tema da autobiografia. Mas mesmo ele não chega a perceber a incoerência entre o gênero escolhido e o conteúdo do que ali está escrito. Então, você já deve ter tido a experiência de falar durante o sonho, por exemplo, ou ouvir sua própria voz durante o sonho. Também, quer dizer, ouvir os próprios pensamentos, todo mundo ouviu alguma vez. Porém, quando você faz aquela experiência, deve lembrar, no começo eu mencionei o livro do Narciso Irala, é a distinção entre as faculdades emissivas e receptivas. Então, tem aquele exercício de você, por exemplo, fechar os olhos e tentar ouvir todos os ruídos que vêm de fora, desde o círculo mais imediato até o último eco lá no horizonte distante. Né? Então, e, por outro lado, a experiência da faculdade emissiva ou construtiva. Dá para fechar os olhos, enxergar tudo preto e daí ver uma linha branca que sobe, dobra à direita, depois dobra para baixo, dobra para a esquerda, formando um quadrado. Você vê que nitidamente, aí você, neste último caso, você tem um esforço de concentração e continuidade. Quer dizer, você está criando um objeto mental que não existia antes e que não tem outra causa senão a sua vontade. Você está fazendo aquilo que você quer. Essa é a... Ora, a expressão, quer dizer, você absorver o máximo que você possa do conhecimento mudo e tentar verbalizá-lo, é uma operação extremamente difícil porque as duas coisas são mais ou menos contraditórias. Por um lado, trata de perceber ou receber sensações. Vamos chamar de sensações com todas as reservas que eu já fiz em torno da palavra sensação. Então, de um lado, se trata de você receber tudo isso. E, por outro lado, se trata de você construir uma coisa. Então, se não houver uma situação intermediária, né, onde a elaboração desse verbo interior segue o fio das suas percepções, então é claro que jamais nenhuma percepção muda teria sido verbalizada em seguida. No entanto, você observa que grande parte da literatura universal consiste precisamente nisso, né, em tentar verbalizar um material que na sua origem não era verbal. Por exemplo, a contemplação de uma paisagem. Né? Você lembra o começo do Os Noivos, Promessa e Esposa, do Alessandro Manzoni. Ele começa com uma vasta descrição da paisagem. Nada daquilo é material. Quando ele descreve um diálogo, por exemplo, né, que pode ser um diálogo inventado ou um diálogo efetivamente ouvido, ele está fazendo a transposição verbal de um material que já era verbal na sua origem. Mas quando ele está descrevendo uma paisagem, ele não pode fazer isso. O material foi recebido num determinado formato, visual, no caso. Né? Esse formato não vem com as suas devidas palavras. Não é isso? Porém, as palavras são fornecidas por uma outra fonte, digamos, pelo dicionário, pela tradição da linguagem, etc., etc. Mas o conjunto das palavras que você consegue manipular, que você tem algum domínio sobre elas, nunca se constitui só de palavras. Cada palavra vem com alguma evocação. Não é isso? Então, é pelo jogo, vamos dizer, do que você está percebendo agora com as evocações que você já tem e que já estão classificadas em palavras, é que você vai conseguir verbalizar o não verbal. Você tem que partir de um material verbal que você já tem, mas que não é puramente verbal. Então, se fosse puramente verbal, seria um dicionário apenas. Ou seja, uma lista de palavras acompanhada dos seus significados. Mas as palavras, tal como você as conhece, não como estão no dicionário, elas não são só palavras. Né? Elas trazem evocações, imagens, sentimentos, etc, etc. Então vamos chamar isso aí, vamos dizer, do vocabulário cheio, para não chamar de vocabulário vazio, que é o vocabulário dicionário que só tem palavras. Né? Então, esse vocabulário cheio não é só uma coleção de palavras, é uma coleção de percepções e evocações classificadas por palavras. Não é isso? Então, é neste material que você vai procurar as palavras para descrever o que você está vendo. Tá certo? Mas note bem, o descrever já supõe, vamos dizer, um público ao qual você está falando. Então, você quer descrever, você quer explicar para um terceiro o que você está vendo. Não é isso? E conforme você vai explicar para esse, para aquele, outro, você vai explicar diferente, conforme o nível de entendimento que você acha que você tem, conforme o nível de atenção dele, conforme a qualidade de comunicação que você tem com a pessoa e assim por diante. Então, ainda nesse caso, nós não podemos dizer que é uma verbalização de impressões mudas. É quase isso, mas não é isso. A verbalização de impressões mudas tem que ser feita através, vamos dizer, de um material analógico, de um material simbólico. Tá certo? E não apenas do uso, vamos dizer, das palavras apropriadas, entre aspas, para a descrição. Porque aí já não se trata de descrição, se trata de uma expressão. Quer dizer, você quer deixar que a sua experiência de um momento, né, que abarca um universo imenso de percepções diferentes, de algum modo, fale por você mesmo. Fale por si mesmo. Tá certo? Então, é claro que o único recurso aí é o discurso poético. Onde você vai tentar passar, não as impressões sensíveis em si mesmas, mas a evocação que elas trouxeram para você. Porém, fazê-lo de tal modo que esta evocação desperte no ouvinte ou no leitor, imaginariamente, não uma experiência análoga, mas a abertura para uma possível experiência análoga. Esse negócio da abertura é muito importante, porque se você ler um poema, por exemplo, isso não quer dizer que ele vai te transmitir a experiência. Não é isso? Mesmo que ele te transmitisse a experiência dele, bom, você precisa ter o seu análogo, você não o tem ainda. Mas na hora que você lê o texto, então você fica sabendo que existe a possibilidade disso. Ou seja, existe a possibilidade de eu ter uma experiência que eu não tive ainda, de eu apreender da realidade algo que eu não aprendi ainda, e de algum modo enriquecer assim o meu mundo interior. Isso é tudo que nós podemos fazer. Então, se você acompanhasse a própria audição que você fez da aula, por que que quando eu falo, vamos dizer, desta experiência muda, desta abertura para a infinitude que existe dentro de todos nós, por que que todo mundo entende o que eu estou falando? Eu não descrevi praticamente nada da experiência, eu só dei o nome dela. É claro, é porque então, todo mundo tem essa experiência. Pior ainda, existem muitas experiências que todos nós temos. Por exemplo, todos nós já tivemos algum sofrimento. Não é isso? Todos nós já experimentamos a solidão e todos nós já tivemos momentos felizes. Isso aí são experiências que são universalmente, são propriedade pública, por assim dizer. Mas essa experiência que eu estou falando, que é a experiência, vamos dizer, da imensidão muda. Ela não somente é compartilhada por todos os seres humanos, mas ela é o fundamento da possibilidade de haver experiências compartilhadas. O que, que essa experiência nos revela em primeiro lugar? Bom, nós estamos num mundo, nós existimos, por assim dizer, diante do ser e dentro do ser ao mesmo tempo. Mas eu não posso dizer que eu existo só dentro do ser, porque eu seria, então, dizer, somente mais um participante. Mas eu sou um participante que sou ao mesmo tempo um observador e até um juiz. E essa é a minha modalidade de participação. Então, essa experiência de estar dentro de um horizonte que, por sua vez, está dentro de outro horizonte maior que você não vê, essa experiência é universal. E se não tivéssemos esta, então, meu filho, estaríamos, como diz Heráclito, todos adormecidos, quer dizer, cada um fechado no seu mundo, não haveria comunicação possível. Isso quer dizer, toda a fala humana, toda a comunicação humana, toda qualquer comunicação de conhecimento, ela parte dessa comunidade de experiência. Mesmo quando o sujeito está falando, é um cético que não acredita nem que exista um mundo, né? Para ele dizer que ele não acredita que o mundo existe, né? Ele ainda precisa estar no mesmo mundo onde os outros estão e precisa compartilhar essa experiência de base. Então, essa tensão entre o conhecido e o desconhecido. Quando eu digo que isso faz parte da estrutura da realidade, isso implica, entre outras coisas, quer dizer, que todos nós vivemos esta tensão e somos capazes de entender uma pergunta filosófica por causa dessa estrutura da realidade. Quer dizer, existem perguntas filosóficas por quê? Porque nós vivemos dentro deste, quer dizer, horizonte mais ou menos indefinido, que está dentro de um outro horizonte mais indefinido ainda. Então, viver nessa situação, vamos dizer, essa é a base da nossa existência. E por isso mesmo somos capazes de entender uma pergunta filosófica que não é senão uma expressão verbal parcial dessa mesma experiência. Tá certo? Então, a dificuldade com esse negócio do conhecimento mudo é que ele é tão óbvio, tão presente o tempo todo, que nós não temos meio de verbalizá-lo como um todo. Porque, afinal de contas, o que é verbalizar? Né? Verbalizar significa você transpor em palavras, transpor num código, uma parte da sua experiência. Nunca a sua experiência inteira. Não é isso? Quer dizer, nós vivemos dentro de um universo de experiência total. Mas nós nunca falamos sobre a experiência total. Não falam que não precisa, nem podemos e nem precisamos. Porque estar dentro desse campo de experiência total é a condição de possibilidade de termos experiência e de podermos falar sobre ela. Então nós estamos o tempo todo sentados em cima desta percepção não verbal e da comunicação não verbal. A própria experiência do Milton Erickson acabou demonstrando assim, você só percebe a comunicação não verbal quando ela entra em contradição com o conteúdo verbal. Por exemplo, se a posição ou o olhar de uma pessoa não combina com o que ela está dizendo. Então, por que que às vezes você, pela expressão de uma pessoa, você sabe, por exemplo, que ela está mentindo, que está disfarçando algum sentimento? É porque o que ela está te comunicando não verbalmente não confere com o que ela está comunicando verbalmente. Mas normalmente nós não reparamos nisso, por quê? Porque toda comunicação não verbal é apenas um reforço ou a criação de um contexto no qual a comunicação verbal será possível. Tá certo? Agora, a comunicação não verbal só chega à nossa atenção consciente, em geral, quando ela falha, ou quando ela contradiz o conteúdo verbal. Este simples fenômeno de você, por exemplo, poder olhar uma pessoa e pela expressão dela, você dizer se ela está mentindo ou dizendo a verdade, já mostra que o nosso horizonte de consciência vai infinitamente além do conteúdo verbal pensado. Mas ainda, esse conteúdo verbal, pensado ou expresso, ele não faz sentido nenhum em si mesmo, exceto por referência a esse universo não verbal que o sustenta. Daí que essas tentativas modernas de analisar a linguagem como um sistema, como se esse sistema existisse em si mesmo, né? Essas tentativas são inúteis, de certo modo, autocontraditórias. Quer dizer, é um absurdo você dizer que uma língua é um sistema. Ela, nenhuma língua nunca chega a ser um sistema. Quer dizer, a tentativa de sistematizá-la é um esforço cultural que você faz para que a língua não se dissolva numa multidão de dialetos. Mas o tempo todo, qualquer língua está absorvendo milhares de elementos que provêm ou de outras línguas ou da percepção sensível, e que não faziam parte do sistema e que não se encaixam nele direito. Então, a língua é um acordo meio problemático, meio tensional, entre, vamos dizer, a tendência sistemática, a tendência da nossa mente para coerência, para integridade, e o universo da experiência real, que está sempre em aberto. Ela é nem sempre totalmente em aberto. Também dentro dele existe essa tensão entre o aberto e o fechado. Agora, presta atenção. Todos os grandes poetas, todos os grandes escritores, eles o são porque eles expressaram alguma experiência que ninguém tinha expressado antes. Como é isso possível? Se a língua é um sistema, como é que ela pode se ampliar e se reformar continuamente para dizer o que não tinha sido dito? Se a língua fosse realmente um sistema, haveria uma tendência incoercível à repetição, ao fechamento. A língua seria um negócio entrópico. Entendendo? Onde cada vez as palavras diriam menos coisa. E cada vez o universo do dizível iria se estreitar. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, a capacidade que nós temos de expressar experiência que não foi expressa antes, mesmo que a nossa experiência seja análoga de um escritor que expressou 200 anos atrás e que a gente não leu, isto tem de ser assim para que qualquer comunicação seja possível. Senão, a comunicação seria apenas um jogo, né, já todo predeterminado. E, de fato, não é. Então, nós estamos continuamente integrando elementos da experiência não verbal e verbalizando-os através de analogias que as pessoas reconhecem. Por quê? Porque elas têm a mesma experiência não verbal. Eu acho que tem um verso do Manuel Bandeira que ele diz o seguinte: os corpos se entendem, mas as almas não. Lembra disso? É disso aqui que ele está falando. Isso quer dizer que a comunicação não verbal é muito mais eficiente e muito mais contínua do que a comunicação verbal, a qual não é senão, vamos dizer, uma elaboração a partir dela. Você imagina o que aconteceria, por exemplo, né, se as mães não fossem capazes de mais ou menos perceber o que o seu bebê está sentindo muito antes dele conseguir falar. Já teria feito com o moleque nem aguentar. Então, quer dizer, a linguagem corporal do bebê não é estranha, né? Então, e você imagina, quando ele chegar a aprender a primeira palavra, você imagina o tamanho do universo de elos e de convenções e de hábitos de comunicação que já tem entre ele e a mãe. São caretinhas, são gestos, são expressões, são sons. Tudo isso está ali. Agora, ensine o sujeito a falar sem isso. Não dá, né? Quer dizer, tem que haver um entendimento não verbal prévio para que possa haver a construção, vamos dizer, do equipamento linguístico em cima. Por exemplo, a direção do olhar. Se você está falando com uma pessoa, ela não olha para você. Ou ao contrário, se ela olha demasiado fixamente, nos dois casos você sente que a comunicação não está entrando bem. No primeiro caso, o sujeito, obviamente, está querendo fazer como se ele estivesse ausente. Quer dizer, ele não quer ser atingido pelo que você está falando. E no segundo caso, porque você está tentando passar um conteúdo verbal para ele, ele está prestando atenção em outra coisa. Presta atenção nos seus olhos. Eu digo, mas não são meus olhos que estão falando da minha boca. Né? Então, nesses dois casos, você percebe que a comunicação ficou problemática de alguma maneira. Então, esse exercício que eu passei no começo e a minha insistência no negócio da comunicação não verbal não pretende de maneira alguma explorar mais profundamente esse universo. Eu só quero que vocês estejam notificados de que a coisa, primeiro, que a coisa existe. Segundo, que ela está aí o tempo todo. Terceiro, de que reina entre os seres humanos nesse aspecto um entendimento maravilhoso. Quer dizer que nós sabemos, todos nós sabemos nos comunicar não verbalmente no momento em que começamos a aprender a falar. Não é isso? E que, vamos dizer, a unidade, a possibilidade de uma coerência na comunicação, a possibilidade de uma comunicação efetiva, se baseia já inteiramente nisso. Agora, você imagina, diante desse fenômeno que eu estou falando, diante desse estado de coisas, que é o estado de coisas no qual a humanidade vive desde que ela existe, o que acontece se os filósofos passam a examinar, primeiro, né, o sujeito em si mesmo, nos seus processos interiores. Segundo, o sujeito especialmente na sua comunicação verbal com ele mesmo. Você vê, a cota de comunicação verbal que nós temos conosco mesmo é muito reduzida. A maior parte das coisas que você sabe de você mesmo, você não precisou falar. E quando você começa a falar com você mesmo, é porque você já tem em vista algum interlocutor possível. Por exemplo, quando nós nos sentimos acusados e começamos a argumentar da nossa cabeça em favor de nós mesmos. Nós estamos nos colocando imaginariamente como se fosse um tribunal, como se tivesse todo mundo olhando para nós e esperando. Como é? Explique-se. É? Não é assim que acontece? Quer dizer, eu não vou elaborar uma longa explicação verbal de mim mesmo para mim mesmo. Ninguém precisa fazer isso. É? Quando precisa, é porque de algum modo você já se sente observado e julgado por uma plateia imaginária, e é perante ela que você está se defendendo. No problema na área da comunicação verbal, não verbal, nós não temos nada disso. Eu não tenho, por assim dizer, uma comunicação de mim para mim mesmo na esfera não verbal, porque a presença do não verbal é imediata, ela não tem por que ser comunicada, né? Ela é vivida e ela é compartilhada imediatamente. Por exemplo, nós temos ou não temos consciência de que estamos no mesmo lugar neste momento? É? Agora, se eu cantar para você, prove. É? Como é que você poderia criar um discurso, uma sequência verbal, que te desse a certeza disso, como você a tem pela experiência imediata, não verbalizada? Não dá. Então, é só reintroduzir na teoria do conhecimento o sujeito não verbal e você vê que 80% das dúvidas desaparece. Como é que eu posso, por exemplo, como é que eu posso ter certeza da existência do mundo exterior? É que o mundo exterior, ele, por si mesmo, ele não pode ser objeto de certeza intelectual. Ele é um dado de experiência imediata. Então, como é que você poderia reconstruí-lo inteiramente, mediante o pensamento, se estar num mundo exterior é algo que não é pensamento de maneira alguma? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um conceito de mundo exterior. Ele vai tratar esse conceito como se ele fosse o próprio mundo exterior. É um erro monstruoso, né? Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo. Eu entendi quando o senhor falou. Fale mais alto, fale mais alto. quando o senhor falou da tentativa de se explicar para si mesmo, né, como sendo uma necessidade de se justificar diante dos outros. Não é verbalmente que você faz isso? Sim. Você pode fazer isso por meios não verbais? Não tem, né? Mas isso também não é parte do esforço de confissão e de busca de coerência? Não, esse é outro problema. Busca de coerência. A busca de coerência não faz parte da experiência não verbal. Ela é inerente ao pensamento, é? Não é isso? A busca de coerência se dá na esfera do pensamento. Então, a tendência construtivista, por assim dizer, de montar o pensamento em edifícios coerentes, é uma tendência que é inerente ao próprio pensamento e que não vem do conhecimento não verbal. Agora, criar coerência não é muito difícil. Quer dizer, qualquer sistema de mentirinhas bem arrumadas umas com as outras dá uma impressão de coerência. Mas é somente a coerência que nós buscamos? Não, nós queremos que seja uma coerência verdadeira, né? Para ela ser verdadeira, então, ela não pode obedecer somente ao impulso construtivista do intelecto. Ela tem que obedecer também o quê? A variedade da experiência. Então, você tem uma tensão entre, vamos dizer, a finitude coerente do pensamento, tá certo? E a infinitude, a abertura do mundo da experiência. E é justamente nessa tensão que se ganha alguma coisa. E se consegue, por exemplo, integrar dentro do pensamento coerente uma parcela de experiência que ainda ontem era desconhecida, ou nos parecia irracional, inapreensível. De repente você consegue expressar, consegue raciocinar sobre ela. Se ver que a percepção não verbal nós não controlamos de maneira alguma. Né? É, faz parte das atividades receptivas, como dizia o Narciso Girard. E como? Então, ela é uma atividade eminentemente receptiva. Quem determina o que você vai sentir não é você. É o mundo, é o que está acontecendo realmente. Não é isso? Então, é claro que nós sempre podemos, por algum tipo de autodomínio excepcional, nos abstrair, tá certo, do ambiente externo. Tá certo? Então, por exemplo, você pode sair dentro de uma chuva desgraçada e você se concentrar para você imaginar que você está seco. Não podemos fazer isso. Não é isso? Isso quer dizer que nós seguimos apenas uma das linhas possíveis, que é a linha do próprio pensamento. E apagamos, vamos dizer, a estimulação que vem do mundo. Não é assim que as coisas acontecem? Deixa eu ver, eu estou o tempo todo aqui nessas aulas falando de coisas que não são muito fáceis de você apreender, muito fáceis de dizer, pelo menos, né? Mas que, tão logo ditas, elas atraem o reconhecimento. Então, se eu digo, se não há comunicação não verbal, a comunicação não verbal está falhada. A prova mais elementar disso é que a comunicação verbal precisa de um meio físico para se realizar. E esse meio físico, por sua vez, não é verbal. Então, nós não precisamos de sons. Né? Se eu não conseguir emitir som com a minha boca, vocês não vão me ouvir, daí não vão me entender. Ou então eu preciso fazer uns grafismos num papel. Eu estou sempre apelando a um meio físico, né? Então, não estou dizendo que o pensamento em si seja físico, mas não há comunicação, a não ser que seja por meios físicos. E isso quer dizer o quê? O mundo é o intermediário dos nossos pensamentos. Inclusive de mim, a mim mesmo. Será que tudo que Immanuel Kant pensou, ele guardou na sua memória, ou ele anotou alguma coisa num papel, quando no dia seguinte ele lê e lembra o que estava fazendo? Anotou, né? Então, se ele anotou, quer dizer que ele aceitou o mundo físico como um intermediário entre ele e ele mesmo. Não é isso? Agora, como é que depois do sujeito ter essa experiência que ele tinha todos os dias da sua vida, né, ele ainda pode dizer que é tudo criado pelas minhas formas a priori, que o material que eu recebo do mundo exterior é caótico e que eu mesmo monto e unifico tudo pelo poder, né, gigantesco da minha mente. Quer dizer, se ele está usando um elemento do mundo físico para reordenar os seus pensamentos no dia seguinte, então, enfim, não são as suas formas a priori que reordenaram o mundo exterior. Foi o mundo exterior que reordenou o seu pensamento. É. Nesse caso, posso até agregar, não é usar o mundo exterior como intermediário do pensamento. Já que essa voz está sendo gravada, é melhor falar mais alto. Esse caso que Paulo está tratando, o Manuel Kant usa o mundo exterior como intermediário do próprio pensamento. É um caso de uma experiência que eu tenho todos os dias, várias vezes por dia, tem várias vezes, e não concedeu a devida atenção e nem integrou essa experiência na sua filosofia, sim. Filosófica. Por outro lado, a reflexão filosófica dele estava, ele meio que comprou os problemas já da tradição filosófica tal como ele a conhecia. Mas justamente o caso aí em que o ambiente cultural fecha o sujeito para fecha e impede que ele tenha acesso a reconheça a experiência do mundo. Sim, o ambiente cultural pode sugerir que ele faça isso, mas não pode forçá-lo de alguma maneira. Mesmo porque, como é que ele adquiriu a influência do ambiente cultural? Não foi por meios físicos, que por sua vez não faziam parte desse meio cultural? Mas ele nunca integra isso. Esse foi o ponto. Né? Ele não integra por quê? Porque a temática da filosofia já estava todinha voltada para o sujeito. Quer dizer, a partir do momento que Descartes privilegiou o sujeito, então, a partir daí era natural que todo mundo começasse, quer dizer, a trabalhar dentro dos parâmetros que ele tinha fixado. Então, quando o próprio Descartes, após ter chegado à suposta certeza do cogito, né, ele pergunta como que eu vou conectar isso com o mundo exterior? E ele diz que a conexão está em Deus. É isso. Então, o que ele está dizendo, no fim das contas? Quer dizer, que ele está dizendo que o conhecimento de Deus é prévio ao meu conhecimento do mundo exterior. Bom, eu posso dizer que Deus é o fundamento metafísico da possibilidade de conhecimento, mas não o fundamento cognitivo da possibilidade de conhecimento. Que é exatamente o que ele faz. Porque qual é a garantia dele, de Deus? É a garantia de que eu tenho a ideia do infinito, do perfeito, etc., etc. E como eu mesmo não posso ter criado essa ideia, então eu tenho que tê-la recebido de algo. Né? Mas você vê que o que vai servir de fundamento para a ideia de Deus ainda é o pensamento. Então eu criou uma espécie de círculo vicioso. É a mesma coisa você dizer assim, olha, tudo que eu enxergo com os meus olhos. Nunca cheguei com o olho do vizinho. Não é isso? Portanto, se eu não posso sair de dentro dos meus próprios olhos para enxergar o mundo exterior, então, de fato, não tenho garantia nenhuma de que não seja exterior e de que tudo não está se passando nos meus próprios olhos. Não é isso? Eu digo muito bem. Agora aplique isso ao seu próprio corpo. Quer dizer, se você não tem a sensação subjetiva do seu próprio corpo e da presença dele no espaço, a sua visão não significa coisa nenhuma. Né? A visão em nós, ela aparece articulada aos outros sentidos. Por exemplo, a nossa noção de distância no espaço, que seria teoricamente um fator visual, pode ser muito afetada por um som. Porque se você ouve um som mais próximo, você supõe um estimulante mais próximo, e assim por diante. Então, isso quer dizer, se você reduzisse tudo a uma visão que o seu olho produz, isso seria automaticamente contraditado pelo fato mesmo de que você está produzindo. Né? Quer dizer, para produzi-la é necessário que você a faça num determinado lugar do espaço e não num determinado lugar do seu olho. Não é isso? Por exemplo, você saber que você mesmo existe para além daquilo que você olha. Você sabe ou não disso? É? Quer dizer, você sabe que em você tem coisa que você não vê. Aliás, você não vê você mesmo quando está falando. Eu não estou vendo o meu rosto aqui, só estou vendo a imagem aqui. Então, quer dizer, a possibilidade mesma da percepção visual depende de uma presença que, por sua vez, não é visual. Isso é a experiência mais velha da espécie humana. Né? Todo mundo vive isso da mesmíssima maneira. Então, isso quer dizer que, na realidade da vida, nós nunca podemos reduzir o nosso conhecimento à escala subjetiva. Então, se fosse tudo naquela subjetiva, só entraria dentro do meu conhecimento aquilo que eu mesmo pus lá. Todo mundo sabe que não é assim. Agora, eu não sei quais são os limites dessa percepção muda. Ela pode se estender indefinidamente, pode variar de pessoa para pessoa, mas o fato é que todos estamos dentro dela. E se não estivesse, eu não poderia nem estar dizendo isso que estou dizendo agora. Diretas na vida de estudo lá. Eu não sei se foi o que o Alessandro quis perguntar, porque me parece que, pelo que você está dizendo, a partir de Descartes, a filosofia, os filósofos voltaram a essa expressão verbal, privilegiando essa experiência muda, quando, pelo que você está dizendo, a educação ou a investigação filosófica se dá justamente no intermediário entre as duas coisas. Né? A tradição textual, vamos dizer assim, é o que está nos textos, ele foi. E, por outro lado, a continuidade do mundo. A continuidade do mundo. Mas parece que a educação, o estudo da filosofia se voltou justamente com a tradição textual apenas. Sim. Não tem mais essa continuidade da investigação da própria experiência. Não tem, e mais ainda, os instrumentos para isso vão se tornando cada vez mais rarefeitos. Foi isso que o Husserl tentou remediar quando ele cria uma técnica de filosofia descritiva, quer dizer, você vai descrever o objeto tal como o objeto se apresenta, não tal como você o pensa. Quer dizer, para você pensá-lo, é necessário que ele já tenha se apresentado de alguma maneira, que, por sua vez, não é pensada. E, vamos dizer, na descrição ou expressão dessa experiência, você pode ter de apelar a recursos verbais que não vão necessariamente atender os cânones da tradição filosófica. Agora, isso às vezes se torna difícil de entender. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque não há mais uma tradição de ensino das descrições. Então, isso quer dizer que o número de termos descritivos que as pessoas dispõem são poucos. Isso, portanto, quer dizer que um monte de percepções e evocações estão dentro delas, ficam mudas eternamente, porque não sabe os nomes. Né? Ele nunca encontrou um análogo daquilo na literatura, por exemplo. Então, então não tem, como não tem os análogos. Então, grande parte da sua experiência se torna muda. Quanto mais muda se torna a experiência muda, tá certo? Mais você tende a ignorá-la na esfera do seu pensamento. E chega um dia em que você pensa, age, sente e decide como se aquilo não existisse. Então, agora, se você, vamos dizer, está preparado para isso, quer dizer, por um lado, você tem algo da capacidade descritiva que você adquiriu através da literatura ou por algum outro meio. E, por outro lado, você está levando em conta a sua percepção muda, então a sua consciência de percepção muda, ela vai se alargando, e alargando, e alargando, e alargando. Não tem limite isso aí. E é claro que vai continuar muda, você não vai poder verbalizar tudo. É isso. E nem precisa, quer dizer, verbalizar tudo é um conceito que não faz sentido. Né? Desde que todo o processo de verbalização se dá dentro de um contexto não verbal, que é conhecido por todos os ouvintes, né? Verbalizar tudo implicaria verbalizar o próprio contexto e a própria possibilidade da verbalização e, de certo modo, engolir o mundo num tecido de palavras. Isso é impossível. Agora, quando você começa a prestar atenção na percepção não verbal, você vê a infinidade de informações com que você conta a cada momento da sua vida. E você acaba percebendo que, de certo modo, o próprio mundo, o ambiente físico em torno, né, tudo isso fundamenta o seu pensamento. Então, você já pensou o que seria se cada objeto a que você se refere na sua fala tivesse que ser de novo definido verbalmente, em vez de poder ser simplesmente apontado com o dedo, tá certo? Ou às vezes nem mesmo apontado, às vezes dado apenas por implícito, sem que isso fale praticamente nunca. Por que você olha para uma pessoa quando você fala para ela? O conteúdo verbal não é o mesmo? Então, teoricamente, deveria ser a mesma coisa, você falar olhando para a pessoa, olhando para a parede. Mas não é. Não é isso? Quer dizer, o olhar e a expressão não fazem parte necessariamente da comunicação humana? E eles, por si mesmos, não são verbalizáveis? Então, no caso que eu disse, você percebe que a pessoa está mentindo. Você percebe isso pela expressão ou pela posição corporal dela. Se você tentar verbalizar isso para ela, vai ser um osso. Né? Você não precisa, porque a pessoa sabe o que ela está fazendo. E se a pessoa decidir fingir? Você diz, ah, hoje você está triste, você está brava. Aí a mulher diz, não, não estou. Você pode convencer ela que ela está? Não, porque ela pode dizer que ela não está precisamente porque ela sabe que está. Quer dizer, ela sabe qual está sendo a sua experiência não verbal naquele momento. Só que ela não quer que você transforme isso em comunicação verbal. Então ela bloqueia. Ela não poderia fazer isso se a comunicação não verbal já não estivesse estabelecida. Professor, diga. Me ocorre aquele, alguns passagens daquele romance Orgulho e Preconceito, em que a autora mostra que o Sr. Darcy estava apaixonado pela heroína desde o começo. Sim. Retroativamente você percebe isso, mas ela própria só percebeu. Então, não houve comunicação verbal alguma. No entanto, a situação já estava dada faz tempo. Mas ela não percebeu. Sim, ela percebeu de repente. Quando ela percebe que já vinha de antes. Você vê que isso não foi uma percepção operada, não foi um raciocínio. Ela simplesmente prestou atenção, vamos dizer, num bloco de experiência que já tinha transcorrido e que esteve acessível a ela o tempo todo. O conteúdo dessa expressão não verbal, ela pode ser transmitida também por texto? Deixa eu dar um exemplo que eu quero perguntar. Eu vejo uma distinção bem clara, uma diferença bem clara no método da investigação filosófica baseada nisso, por exemplo, quando se compara a investigação que o Iaga fez sobre Aristóteles e a sua. A dele parece que é tudo uma pesquisa sobre textos. Sim. Uma ordenação de textos. Quando a sua investigação sobre o discurso, você tenta procurar o que Aristóteles deveria saber, que não dá. Mas é exatamente isso aí. Quer dizer, o que, que ele precisaria saber a mais para ele poder ter escrito o que escreveu? Mas, então, essa, vamos dizer assim, esse conhecimento não verbalizado que está presente, ele, de certa maneira, foi transmitido para você por texto. E aí o filósofo tem que fazer pelos, essa reconstrução. Foi transmitido pelos hiatos do texto. Sim. É, mas conta com contrabando, né? Então, de contrabando, de contrabando. Quer dizer, aquilo que está embutido no texto sem que esteja escrito em parte alguma. Então, mas para você fazer essa investigação, você não percebe essa comunicação verbal como a gente percebe na, na comunicação do dia a dia, né? Com uma pessoa presente. O filósofo tem que fazer um... Não, aí você está um fazendo a coisa por imaginação. É, isso que eu percebo. Quer dizer, aí para você fazer isso, você, em primeiro lugar, você precisa tomar aquela pessoa, o autor daquele texto, como sendo alguém real. Então, e não apenas um autor de um texto. Quer dizer, você fixar-se no texto. Bom, às vezes é importante para você conhecer a estrutura do texto, a ordem interna, todo aquele negócio do Guerrou, tudo isso é importante. Porém, para que esse texto adquira uma densidade para você, para que o objeto do qual ele está falando se torne presente para você, é também necessário que o sujeito que escreveu aqui também se torne presente. Então, quer dizer, além do exame do texto, há de fato um confronto com a pessoa humana. E a pessoa humana não é possível que ela só saiba aquilo que está no escrito. Então é normal você ter essa expectativa, né, que está atrás do texto. Mas note bem, quando você lê, todo mundo faz isso, normalmente. Quer dizer, você complementa o que está escrito por coisas que não estão escritas, mas que sem as quais não poderia ter sido escrito. Mas, por exemplo, se você sabe que muitos escritos de Aristóteles são rascunhos de aula, então você sabe que aquilo foi escrito com o propósito de ser desenvolvido. Então qual é uma boa maneira de você ler Aristóteles? Para cada linha que você lê, procura um exemplo que ele mesmo pode ter dado em aula. Se você não achar exatamente o exemplo que ele deu, você vai achar algum parecido. Quer dizer, você está preenchendo com sua experiência os hiatos do texto. Não é isso? Então, se você, nesse exercício, você não vai voar longe do que o texto diz, você está apenas concebendo coisas que poderiam estar ali dentro, que fariam sentido ali dentro, então você está como que completando a aula de Aristóteles. Não é isso? Então, é claro que aí não se trata de percepção não verbal, mas se trata, vamos dizer, de uma... É uma operação de imaginação. Porém, vamos por partes. Quando uma pessoa diz qualquer coisa, você faz essa complementação quase que instantaneamente. Você não precisa pensar muito para fazer. Por que que precisaria quando você está lendo um texto? Isso só, essa dificuldade só acontece se você já está comprometido de algum modo a ler o texto enquanto texto. Ou seja, você está lendo para conhecer o texto e não para conhecer do que o texto está falando. Só que você está lendo para conhecer somente o texto, meu filho, então você já foi para longe do ensino da filosofia. A filosofia não trata de textos, trata de coisas, de fatos, de realidades. Então, se você der ler todo texto filosófico, vamos dizer, consentindo, vamos dizer, que a densidade dos objetos de que ele trata se apresente na sua frente, então você já está fazendo essa complementação. E, de certo modo, interpretações como a teoria dos quatro discursos aparecerão sozinhas. E quando elas aparecem, bom, você pode simplesmente guardá-las na memória, ou você pode decidir aprofundá-las, escrevê-las, etc, etc. Mas note bem, se não tivesse anos de atenção respeitosa a todo esse universo mudo, eu nunca ia me ocorrer estudar o livro de lógica de Aristóteles no sentido que eu estudei. Que é justamente a pergunta o que mais ele precisaria saber para poder estar falando dessas coisas. Agora, quando você percebe, por exemplo, que ele escreveu esses quatro livros, uma obra de retórica, outra de poética, uma de retórica, uma de dialética e algumas de lógica, tá certo? E você vê que os conceitos descritivos que eles usam têm uma gradação natural, que é do possível para o verossímil, etc, etc. Em que medida eu posso supor que Aristóteles não percebeu isso? Isso é a mesma coisa que você dizer que o sujeito está empilhando degrau sem perceber que ele está fazendo uma escada. Não faz o menor sentido. Ele tem que ter percebido isso. Tá? Você diz uma percepção consciente, né? Ele tem uma consciência do problema. Como ele poderia fazer isso inconscientemente? Né? Ele pode nem ter prestado atenção nisso, porque talvez lhe pareceu óbvio demais. Mas ter passado totalmente despercebido dele, não é possível. E se ele está falando de graus de credibilidade, diferentes graus de credibilidade, então ele sabe que tem uma escala, né? Eu não estou acrescentando nada ao que Aristóteles falou, estou apenas deixando que ele mesmo preencha, que ele mesmo me explique o resto. Um resto, assim, que não foi obtido por, como é que se diz, por associação de ideias, por nada, foi obtido apenas pelo que eu chamo leitura em cheio, quer dizer, você permitir que cada palavra, que cada frase, né, chegue a você com toda a densidade dos pensamentos que estão por trás dela. Isso você está permitindo que o texto fale, né? Então ele vai falar naturalmente, fatalmente ele vai falar muito mais do que está escrito. Bom, aí nós queremos isso que o Alexandre sabe perguntou sobre o Kant, sobre o ambiente cultural dele não era restritivo. Eu não sei o quanto o Kant, mas parece que o nosso ambiente cultural é restritivo. É restritivo graças ao Kant. Mesmo os ambientes, vamos dizer, de alta cultura, porque a alta cultura para nós hoje é transmitida por textos e não mais pelo ensino da investigação filosófica, não pela convivência com o filósofo. Mas, senhor, você vai perguntar assim, quando que algum pesquisador investiga a realidade? E por um lado está investigando textos e doutrinas. E, por outro lado, quando estão estudando objetos, por exemplo, objetos do mundo natural, como fazem os biólogos, etc., etc., eles não estão encarando esses objetos concretamente, mas abstratamente. Isso é através dos conceitos classificatórios e descritivos da sua ciência. Então, praticamente, a realidade fica fora do páreo. E aí que entra aquele negócio do som belo, é a função do escritor, então, a restituir esse universo concreto. Que é o mesmo do qual os outros caras estão falando, só que eles estão falando num nível abstrato. Então, veja que primeiro Descartes fechou o universo em torno do eu. Quando você chega no David Hume, já não tem mais nem eu, você só tem as sensações. E hoje em dia não tem mais nem sensações. Você tem reações neuronais, cadeias neuronais, tem cérebro. É? Por uma estranha ironia da história, o cérebro não é um pensamento que você tem, mas é uma coisa. É um objeto do mundo sensível. É isso. Então quer dizer que o desejo de desassumir, de colocar entre parênteses, de neutralizar tudo que nós sabemos do mundo exterior, terminou, né, por reduzir todo o mundo exterior a uma parte dele, que é um negócio chamado cérebro. E o cérebro, então, está incumbido de responder a todas as questões. Tudo está dentro do cérebro. Sem uma agência, é a simples ideia de explicar todos os nossos processos cognitivos pelo simples cérebro, se é uma coisa que possa passar por um minuto na cabeça de uma pessoa inteligente. Quer dizer, para você explicar todo o conhecimento pelo cérebro, seria necessário que todos os objetos conhecidos fossem produzidos pelo cérebro, incluindo as outras pessoas. Você acha que é concebível um treco desse? Ou seja, a existência de objetos e a quantidade imensa de informações que o próprio objeto transmite é tudo colocado entre parênteses. E só interessa o que se passou no cérebro. Mas, como é, o cérebro pode, né, operar com algumas estimulações eletromagnéticas que, para mim, produzem, por exemplo, a imagem do elefante. Mas não produz um elefante. Né? E o cérebro, ele só pode transmitir para si mesmo a informação que ele já recebeu. Ou de dentro do corpo ou de fora. Então, por que não admitir logo de vez a coisa mais óbvia do mundo, que é o seguinte, que o universo inteiro, a coleção de todas as presenças e mais o horizonte do limitado desconhecido, tudo isto faz parte do nosso processo cognitivo. Onde, vamos dizer, o cérebro é apenas um ponto de, o cérebro, até o seu corpo, é um ponto de interseção das informações. E nada mais do que isso. Quer dizer, se não fosse isso, por que que nós precisamos de objetos do mundo exterior para nos ajudar a pensar, até mesmo um computador? Ou uma biblioteca, por exemplo. Então, quer dizer, cadê o meu processo cognitivo? Bom, ele passa por mim, mas ele está tudo em volta. Entendeu? O sistema das categorias. Será que o sistema das categorias é todo inventado no cérebro? Isso quer dizer que os objetos, entes, eles não se apresentam como substâncias, quantidades, qualidades, etc. Eles não fazem isso. Sou eu que invento isso. E invento com base no quê? Quer dizer, o negócio de privilegiar o ponto de vista subjetivo, e depois acabou se consolidando a noção de estruturas, de códigos, etc. E criou essa monstruosidade. Onde as pessoas acreditam que realmente o cérebro é a sede do processo cognitivo. Mas o processo cognitivo não é o funcionamento interno do cérebro. Né? É a manipulação que ele faz com milhões de informações que ele recebeu de fora, a começar pelos outros órgãos do seu próprio corpo, que não pode ser reduzido a funções cerebrais de maneira alguma. Você recebe uma informação do fígado, porque você tem um fígado. Tá? E é ele a fonte da informação, não o seu cérebro. Então, do mesmo modo, para o seu fígado, então as pedras, montanhas, nuvens, etc., etc., tudo isso está emitindo informação. Pô. Quer dizer, eu estou muito mais... Eu estou muito mais... próximo do negócio do Rupert Sheldrake. Você tem uma circulação de informações, circulação periférica de informações, que é uma monstruosidade, perante a qual a atividade do seu cérebro é quase nada. Quer dizer, em última análise, o processo do conhecimento, ele é assim, 99,99999% de percepção e 0,00001% de atividade cerebral, de atividade construtiva, por exemplo, de organizador, porque a maior parte já vem organizada. Quando você percebe um elefante, o elefante vem em formato desorganizado ou vem em formato de elefante? Se ele estivesse desorganizado, pergunto eu, como ele poderia sobreviver como elefante por mais de uma fração infinitesimal de segundo, se ele dependesse de que a minha percepção fosse organizá-lo? Então você vê, qualquer objeto, por mais modesto que seja, ele é uma condensação de informações, essas informações nos chegam. E elas fazem parte do nosso processo cognitivo. O cérebro não é um elemento privilegiado desse conjunto. Você olha uma paisagem qualquer. Né? Tente enumerar os elementos que estão presentes nessa paisagem. Você vai começar pelos mais óbvios, a topografia. Aqui tem uma montanha, aqui tem a planície, blá, blá, blá. Bom, são os elementos mais gerais e estruturais. Aí você desce para a vegetação. Ah, aqui tem um bosque, ali tem um gramado, aqui tem umas florzinhas, etc, etc. Muito bem, parta para a enumeração individual agora. Esta árvore, aquela árvore, aquela árvore, aquela árvore. Ainda deu. Aí, bom, agora, esta folha, aquela folha, aquela folha, aquela folha, aquela folha. E os elementos que não estão visíveis, as raízes. Quantas raízes tem cada árvore? Então você vê que o número de elementos é absolutamente inabarcável. Não é assim? E, no entanto, o que, que determina a visão que você tem daquela paisagem? É a forma da paisagem, incluindo nela todos os elementos, absolutamente todos. Isso determina a sua visão, a visão parcial que você tem do conjunto. Ou seja, a maior parte do volume de informações vem de fora, e a parte que é processada por dentro é ínfima. E é sempre assim, quer dizer, o mundo exterior, como você diz, o mundo exterior é o nosso verdadeiro cérebro. É ele que nos dá a presença, a ordem, o sentido, a articulação, as conexões, as proporções, etc, etc, etc. A outra coisa é que a paisagem ela se apresenta toda de uma vez, o pensamento se decorre no tempo, né? Claro, claro. Quer dizer, o pensamento não consegue fixar aquilo de maneira contínua. Quer dizer, eu não vejo nenhum motivo para privilegiar o sujeito, nem para privilegiar o cérebro nesse processo todo. É como se dissesse o pensamento, passa pelo nosso cérebro, mas não estão nele. Quando Platão diz aquela coisa maravilhosa, né, que Deus criou os ciclos planetários para que nós observássemos a inteligência divina estampada nos céus e aprendêssemos a regular por ela os nossos pensamentos. Quando você começa a estudar o mundo, vamos dizer, inesgotável das figuras de linguagem, da onde saem as figuras de linguagem? Sai de semelhanças que estão nas coisas, e não que nós inventamos, né? Nós podemos perceber aquelas semelhanças. Mas, e quando você sabe, a importância que o raciocínio por figuras de linguagem tem para a elaboração de outros níveis mais sofisticados de pensamento, então você começa a reconhecer o seu débito para com o mundo exterior. Quer dizer, praticamente tudo na nossa atividade cognitiva é percepção, isto é, recepção de informações que vêm do exterior. Mas não são informações, nunca são informações atomísticas, completamente isoladas. Toda informação vem de algum lugar. Por exemplo, se você ouve um som, você sabe ou não sabe que esse som vem de algum lugar do espaço? Quer dizer, ele não ocupa um lugar no espaço, mas ele tem uma direção no espaço. A gente sempre sabe disso. Será que o nosso cérebro precisou montar essa articulação? Deu para explicar isso aí? Então acho que nós vamos parar por aqui mesmo.